Eu nasci pra ser fiel, fiel de boiadeiro, amontado em meu ruéu, corto o chão o dia inteiro e vou buscar boi no sertão, dando vaga pros cocheiros, e não existe mais chão. Desconhecido estradeiro, oi Larissa, o peão, estradeiro, eu toco qualquer boiada, sou culata, sou ponteiro, não deixo boi de arrebada. Em riba do Piratô, cada qual chama seu gosto. Tenho meu 44, justiça de Mato Grosso, e mais porém eu sou de gosto. Arrasto a minha chelena, fazendo bater de gosto no coração das morenas, oi Larissa, o peão, estradeiro, eu toco qualquer boiada, sou culata, sou ponteiro, não deixo o boi de arrebada. Quando o rio está bufando, eu passo boianado. Parece que estou brincando no porto do Taboado, e qualquer paixão me adverte, um pouco eu me satisfaço, contando que a rei não puxa o galeio do meu laço, oi Larissa, o peão, estradeiro, eu toco qualquer boiada, sou culata, sou ponteiro, não deixo boi de arrebar.